subida da ELA até a posição Leda após Ilhéus. Controle 119 decimal 8, aciona 5433 azul 4033. Autorizado Ilhéus no 160, via Whisky 1, a decola da 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda e Ilhéus. Controle em 119, decimal 8, aciona 5433, azul 4033. 5433, protegimento correto, azul 4033, no portão 9, chame pronto para o pushback acionamento. Chama pronto, 4033. Mike Juliette Romeu para cópia. Mike Juliette Romeu autorizado, voo local com sobrevoo em Simões Filho, decola do pátio com proa norte, controle 119 decimal 8, aciona 0136, Mike Juliette Romeu. 10, reposto através do altitude de controle, inicialmente tem dois toques para pouso, pistão no zero, ok? Ciente está curvando à esquerda, mantendo 1000 pés, reportada na perna do vento, ciente dos trátagos. Então, próximo a Mário. Da 32, eu nomeio a sua identificação, desça para 5000 pés, ajuste na 012, autorizado projetado. Descendo para 5000 com 012 projetado, da 32, eu nomeio. Pronto, o TAC chegou no 477. Bono 477, autorizado Índia e Alfa, deu ponto de espera pistola 0, ajuste 1012. No ponto de espera, pronto para decolagem, chame torre 1862, eu confirmo em POB, autonomia e alternativa. Acionamento autorizado, chame decolagem, Mike Juliette Romeu. 4 horas, alternativa é Galeão, ao gol no 477. Copiando no 477, 4 horas Galeão, 092 a bordo, ponto de espera de torre 1862 de bom voo, senhor. Pode ser 1862, no 744, garanto. Checada, avistado, pista 10, pouso autorizado, 90 graus, 13 nós, formação de tráfego à esquerda na perna do vento, PR3, Força Aérea Brasileira. Pouso autorizado, 5728 F. Diz o pouso, Brevjet, 728. Olimpo 03, apresente pela direita, 360, reporte reinterceptando o vento, Olimpo 03. Olimpo 03, 360 pela direita, reportará reinterceptando a perna do vento. Controle, é o Oscar Uniforme Romeu. Oscar Uniforme Romeu, controle ciente, reporte estabilizado no localizador. Para estabilizado. Só para ficar registrado, não foi informado desvio porque a frequência estava congestionada. E se eu aguardasse para efetuar o desvio, eu ia colocar a aeronave na situação de perigo. Então, a meia segurança de voo foi feito desvio. Transformador, o Papa Romeu, tira o liberal, foi alinhado e pronto para decolar com o 7. Sente, mantenha a cabeceira no 7, indo novembro. Mantendo posição em Vila Federal. No 777, chame centro Recife, ano 25, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 25, 133, 25, 77, 4. Mandou, meu rei, é o Bravo Romeu. Para os horários, 5-2, 5-6, diagonal 03, com 94 a bordo, está estimando o pouso no Galeão. 1-5-5-0, Zulu, sem atraso, até a volta. Ah, possível esteira? Sim, decolagem imediata para a Federal. Autorizado, autorizado 90 com 14. 1-477, decola de imediato quando autorizado? Afirmo. Tem o tráfego a 2 milhas do externo. Aliás, mantenha a passo de decolagem imediata. Gol no 477. Gol 477. Ô, Torre de Salvador. Bom dia, Oscar. Pavel Romeu, final dando 0, baixo travado. Gente, o Oscar e Uniforme Romeu continuam a aproximação pista 10, informarei pista livre, temos 37 da Gol alinhado para decolagem imediata quando pista liberada, ok? Oscar e Uniforme Romeu. Oscar e Uniforme Romeu. Olimpo 03, continuando o 360 para a direita, reporte reinterceptando o vento, Olimpo 03. 03, completando o outro 360 e reportará reinterceptando a perna do vento. 5728, pousou no voo 09, 1219 à direita. 219, boa, FS-728. Pulo 477, da Gol, decolagem autorizada, 90 com 14 nós. Decolagem autorizada, Gol 477. Boa tarde, objeto 5728, táxi aprovado via Alfa, Kilo, pátio 3, após ingresso no pátio principal, pátio 1, no portão 5, objeto 5728. Então vai Alfa, Kilo, pátio 3, depois ingressa no pátio... Aí, pátio 1 e portão 5, FS 728. Juliette 1. Mansão Lima vai atingindo o 960. Controle Salvador, muito bom dia, tá 8001, transferência. Mantendo o 960. No Chame Centro Recife, 1251, alterna 3325. 251-3325, obrigado, até mais. Visual reportará quando o visual reingressando perna do vento. Controle Salvador, muito bom dia. Tá 8001, transfere e ativista está mantendo o 960. Então, 8001, acione identificação, desça para nível de voo 060, foi na projetada. Ok, descendo para o 060, acione a identificação, vou aumentar. 4211-198, boa viagem. Obrigado, boa. Lip 03, desalco helicóptero à frente, mantendo 500 pés, decolou com o Pro Norte. Positivo, está livrando o tráfego. E mantendo o vento, aguarde para girar, Lip 03. Antena do vento, aguardando para girar a base do Lip 03. Mike Juliette Romeu, visual com Olympus, talvez já tenha superado, mantenha com o plano norte, 500 pés, e pode transferir o controle agora ao Mike Juliette Romeu, até a volta. Até a volta, tá no visual, Mike Juliette Romeu. Olympus 03, mantenha ainda algumas distâncias perto do vento, aguarde para girar, Olympus 03. Fernando Vinte aguardando para girar a parte, Olympus 03. Mike Juliette Romeu. Iniciar a curva esquerda, cruzamento da cabeceira 28, Índia November Alpha, pode liberando o eixo no 028. Ciente, curva na esquerda para cruzamento de campo, reportará livrado o eixo, Índia November Alpha. Autorizado, grato. Azul 4076, acione a identificação na chegada a mar e desça para nível de voo 070. Chegada a mar, 040. Autorizado para o editar azul 4076. Direito, Olimpo 03. Gente, 03 vai girar a base e após a remetida, curva pela direita. Olimpo 03. Índia November Alpha da presente, livre cruzamento com proa do praia de Buraquinho, transferência 198 até a volta. Índia November Alpha. Grato da presente, pro de buraquinho, até a volta. Índia November Alpha. Papá Romeu, Oscar Uniforme Romeu, no solo aos 13, já liberando 129. Papá Romeu. Solo Salvador, bom dia, Papá Romeu, Oscar Uniforme Romeu. Oscar Uniforme Romeu, bom dia, qual parte de destino? Hangada Aerostar. Aerostar ciente, pode ser aprovado Alfa Kilo, pátio 3, chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Oscar Uniforme Romeu. Alfa Kilo, encontrará para ingresso no pátio principal, Oscar Uniforme Romeu. Só 5 mil, tá? 3206. Então, 3216, desça para 2, mil pés, ajuste 1-0-1-2, autorizado ILS, a que ser pisto na 0, retorno estabilizado. 2000, tá livre a restrição de TAP, ou protar 3216, descendo para 2000 com 1012? Tá 3216, desça para 2, mil pés, livre da restrição de altura de TAP. Ok, livre das restrições, está autorizado ILS, a chamada estabilizada, está 3216. Final do ano zero com o trem baixo checado, Olimpo 03. Só que arremete. Fátio, só confirmando, vamos fazer o circuito pela direita, ok? Pela direita e 100 graus com 14 nós, só livre, toca remetida, Olimpo 03. 03, livre, toca remetida, após com coa pela direita. No 4076, reduz a velocidade para 2209. 1-0-4-1, aciona identificação na chegada Puff, desça para nível de voo 080. 080 na Puff. Confirmei o destino? Controle. Confirme, por gentileza, quem chamou? Posso que ele faça Romeu para ingresso no pátio principal? Romeu, autorizado ingresso, pátio principal, contorna o mesmo. Chame na Lima para seguir com táxi, Romeu. Você vai lá na Lima, Romeu? Na proa, intercepta o localizador, tá? 8001. 8001, via correção. Desça para 3 mil pés, ajuste 1-0-1-2, livre da restrição de altitude em TAP. 3000, 060, tá? 8000. Azul 4076, desça para nível de voo 050. 050, azul 4076. Olimpo 03, tocou o MTO Zuno 7, informa a sequência de aproximadamente a 8 tráfegos em aproximação para a pista 1-0, ok? A princípio, 8 tráfegos. Vamos curvar à direita, vamos prosseguir até a vertical do farol de Itapan, com curvas pela direita, aguardando para prosseguir para a base para a pista 1-0, ok? Gente, curvando à direita, prossegue mantendo meu pé até o farol de Itapuã. No farol de Itapuã, poderá confirmar o lado da curva da espera? 33 da Azul. O senhor tem livre pushback acionamento, chame táxi. Chama para táxi, 4033. Sequência. Tentou localizador, está 3216. Está 3216, complete aproximação, chame torre 118.6. 18.6, bom dia. 8001, desça para 2 mil pés, ajuste na 012. 2012, tá, 801. Olimpo 03 só confirma, então vamos iniciar a curva pela esquerda após bloquear o farol de Itapuã, ok? Afirmativo, Torre. É, Olimpo da 03 pergunta se é possível afastar na radial 150 mais ou menos 10 milhas para dentro do mar. Para realizar manobras a 500 pés e depois, quando estiver mais tranquilo, ele volta para pouso. Informa, meu, para o cruzamento da 1-7. Errado. Livre o cruzamento, uniforme meu até a Aristar. Cruzamento até a Aristar, Olimpo 03, radial 150, qual a altitude? Vai manter de 500 a 1000 pés. 500 a 1000 pés. Sente só um instante por controle, inicialmente da vertical do farol de Itapuã. Afirmativo. 03. Tá afastando quantas milhas? 10 milhas. 10.950 de 500 a 1000, ok, sente. 1500 pés, eu estou na rotatória, vira vulnerável, grato. Mike Juliette Romeu, aguarde. Papa Romeu, Índia November Alpha, informa o tráfego agora 12 horas. O Alta Vida Juliette, Charlie 1950, descendo para 1.500 pés. 2, 0, 9. Pode transferir contra o controle, conforme tinha sido instruído ao bloquear o Buraquim November Alpha. Alva Vitro Juliette está sem ajuda do tráfico? Afirmativo, está sem ajuda do tráfico. Afirmativo, chamando ao controle Olimpo 03. Desça para 3 mil pés, ajuste na 092. Sim, 11, 3 mil pés, 407. Então 8001, autorizado ILS, XA, pistão na 0, reposta estabilizado. Atrás estabilizado, está 8 mil. Olha, Olimpo 03. E 3 horas de autonomia. Alterna Salvador. É 150, Olimpo 03. Tudo copiado. Azul 4033, táxi aprovado via Pátio, Juliette e Alfa até o ponto de espera pista no 0. Ajuste no 012. No ponto de espera pista no 0, chame torre em 18, decimal 612, 4033, tem um bom voo. 1012, via Juliette, Alfa, no ponto de espera 18, decimal 6, azul 4033. Salvador, web 6741, tá no portão 7, autorização para Guarulhos. Sim, por gentileza, chamou o web 6741, autorização Guarulhos. Positivo, tem informação Lima. Informação Lima correta, 6741, pronto para cópia? Objeto 6741 autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, nível de voo 340 via Toro Whisky 50. Decolagem da pista no zero com curva à direita, subida da EL até a posição Leda, após direto posição Bidev. Controle 119 decimal 8, aciona 5444 o objeto 6741. 6741340 Guarulhos, 50, decolada 10 com curva direita para sair na Dael, após Dael Leda e Bidef. 119.8 controle de saída, 5444, transporte 6741. 5444, cotejamento correto, objeto 6741. Portão 7, chama em pronto para o pushback, acionamento. Vai chamar, muito obrigado. Autorizado ILS, aceito, reporte estabilizado. 12.012, me chamo no. Passarei 2230, controle. Bom dia, nos escuta. Passarei 2230, aciona identificação na chegada da Amanda, esse é o nível de voo 060. 060, vai precisar de uma pequena curva na proa 80, desculpe, 100, para evitar a formação. Controle ciente, reporte o termo de desvio. E passarei. Controle Salvador, muito bom dia. Mais bom. Inicia o sobrevoo, aguarde para a coordenação Romeu Oscar Bravo, ajuste 1012, informação em curso Lima. Depois, opção na zela, tá 8 milhão. 3216, tráfego de coesão. Táxi aprovado, Alfa, Kilo, Pátio 3. Chame no Pátio 3, pronto para ingresso no Pátio Principal, 3216. Autorizado via Alfa, Kilo, para o Pátio 3, vai chamar no Pátio 3 para ingresso no Pátio, tá? 3216. Prego, reporte Bel de descida. E após o terra, pode voar em tapa. Autorizado. Obrigado. Azul 4033, mantém o ponto de espera, a aeronave da TAN já passou o marcador externo com o pouso autorizado. Sua decolagem está restrita a iniciar curva. Após 2 mil pés, ok? Vai iniciar a curva somente após cruzar 2 mil pés. Independente de afastar a terceira milha devido à aeronave da Força Aérea Brasileira, mantendo a radial 150 de Salvador, afastado 10 milhas, em ascensão entre 500 a 1 mil pés. Então vai curvar após 2 mil pés no perfil da subida da Dial. Após 2 mil pés está livre a curva para a Dial, ok? Mantenha o ponto de espera no zero, iniciando a curva então no procedimento apenas após 2 mil pés, desconsiderando o Delta Mike Echo, o Azul 4033. Afirmativo, temos uma aeronave da companhia a 1 minuto de Duna, deixar o TAM passar para variarmos, mas posso ser a possibilidade de decolagem imediata com o comando autorizado? Sim, 4033. Serra Mike Fox, controle? Ok, o senhor vai passar para a frequência 19.8, efetuando chamada só para descida. Afirmativo, 19.8 para descida, Serra Mike Fox. Obrigado. Vai atingir 4.000, dono 041. Autorizado acionamento, chame para decolagem. Jona 012. 2.500, me dou. Azul 4076, completa aproximação, chame torre 118, decimal 6. Luna 041, desce até 2.500 pés, eu informo tráfego, posição 12 horas, 6 milhas. Papa 28, mantendo 1.500 pés, rumo noroeste. 741. Perfeitamente. Me chamo no marcador externo 4076. 4033, aliás, mantém, prepare-se quando liberada a pista. A linha mantém, 4033, e é pronto para decolagem imediata. Guardião 01, mantenha-se em condições visuais, autorizado mantendo 506. .001 no TAN, no solo aos 2000, libera a direita, agilizando na medida possível, 121.9 ao solo. 2.9, obrigado, vai agilizar. Tá muito bom, Lácio, na ponta da rotatória, visual com o campo, mantendo 1 no par. Alfa Vitor Juliette para ingresso no circuito de tráfego, chame torre 118, decimal 6. Para ingresso no circuito de tráfego, chame torre 118, decimal 6, grato, sua voz. Bateria 2230, desça para 4.000 pés, ajuste na 02. Para 4.000, na 02, passarela. Salvador, Serra Mike Fox, agora 5.500 pés. Serra Mike Fox, trote, mantém as condições visuais, desça para 1.500 pés, ajuste na 012, corredor Caixa Pregos. No 012, Caixa Pregos, Serra Mike Fox. Tem condições da presente em cortar direto final no 7, o quanto mais curto possível. Estou com o Embraer Azul já aproximadamente a 4 milhas da cabeceira, na sequência tem um 737 Gol aproximadamente a 1 milha de duna. Encurtando a medida possível, na sequência, pousando a retaguarda do azul, Alfa Vigilete. Azul nativo, vou adiantar a massa precisa aqui, tá aí, está nivelando a 1000 pés e, quando possível, retorna para o aeródromo para pouso final. DLS, Gona 041. Gona 041 autorizado, DLS, é que sei, pistola 0, resposta autorizada. Agora tá. 4076, pista 10, pouso autorizado, 110 com 15 nós, azul 4076. Pouso livre, cabeceira no 0, 4076. Azul 4033, decolado 28, 198, controle, boa viagem. 198, bom dia. Na torre, 118, decolado. E no farol de Itapuã, inicia espera pela esquerda, chamada torre 118.6. Pegou 174. Confie para o controle. 754, terra de desvio, voa de etapa. Controle ciente, reduza para 200 nós, igual a 754. Confirmando a redução para 200 nós. Controle Salvador, azul 4033, bom dia. Azul 4033, contato radar, decolagem, submantém a nível de voo 160, saída da EL. 160 na Delta, 4033. Controle do rodador, remova a maçã, ângulo através. Na vertical de Paripe, na prova da rotatória, corredor cerrado. Lobo Matango, 1.031, 1.500 pés, aposta na rotatória. Gente, portará na rotatória, remove a maçã. 8001, autorizado, ingresso no pátio principal, portão 10. Ok, livre ingresso no pátio principal, vai para 10 até 8001. Agora, formalmente, no próximo ponto. Sergeant, copy that. Could you repeat it, please? X-ray, Fox 1-2-1. It will be Uniform Zulu 1-0. Okay, for Uniform Zulu 1-0, the probable departure is Puka, Papaya Uniform Charlie Alpha departure with Zipar transition. Zulu India Papaya Alpha Romeo transition, sir. I still do not have a flight plan here with me. Could you please confirm the estimated output time? Sem interferir na sua aproximação. E à direita temos o PT, Força Aérea Brasileira, vertical do farol de Itapuã, 1.000 pés, em espera visual no setor. Continue com a liberação. Gol no 041. Gente, aguardando o livre pouso, gol no 041. Could you please call me in 15 minutes to check if I have already have your request? Ok, no problem. I'll call you back within 15 minutes. We copied, we expect Puka, then Zipa on departure 121. Thank you. Roger. Outlaw de Freitas, tem condições na sequência? Afirmativo, senhor. Vai aguardar o pouso da aeronave. Positivo, aguardando o pouso, tá livre, tá com a interseção, aguardando para a decolagem com proa da vertical de Lauro para prosseguir após o buraquinho. Esse ponto para ingresso no pátio principal, azul 4076. Atapolo. Atapolo, ingresso azul 4076. Pouso autorizado, gol no 041. Livre pouso, baixei e travou, gol no 041. Matango, na prova da rotatória, visual com campo, 1.500 pés, corredor Interlagos. Gente, vamos para Patango, final no 0, final 17, autorizado. Reporte estabilizado com o provável 360 pela esquerda para evitar simultâneo com tráfego na pista 10, ok? Ciente, reportará na final da 17 com possível espera, Romeu Contatão. 7721, via Mari, desça para 3.000 pés, ajuste na 012. Via Mari, 9002 para 3.000 pés. 5240, desça para nível de voo 050. Bom, para 028, para hora de frente, azul, Romeu, está bravo. Guardião Verona, estabilizou com o Sarelo. Passarelo 2230, com flash de aproximação, chame torre 198, desse momento. 686, obrigado, boa tarde. Olha aí, então pode ingressar na final e fazer o 360 numa final de aproximadamente 4 meses, então. Romeu Papatango. Ciente, Romeu Papatango, 360 na final de 4 milhas. Romeu, os cadáveres decolar 232, até buraquinho só, que é fácil? Inicialmente, certo. Inicialmente, até em Lauro de Freitas dentro, pode ficar na sua frequência, senhor. Depois, buraquinho. Ok, na vertical de Lauro, mantém essa frequência, chame para afastar até o buraquinho. Romeu fica bravo. Vai chamar afastando o buraquinho. O Romeu fica bravo. Torre, boa tarde. Passarelo 2230. 2230, reporte 4 milhas checado, pista 10 avistada. Passarelo na quarta milha, passarelo. Alfa Vito Gillette liberou, frequência livre, parte 4. Salvador, boa tarde, é o Guardião 01 no visual com P3 no litoral, sobre o mar, e com aeronave no ILS. Gente, está autorizado até o farol de Itapuã, aguardando o pátio do Graer, estou com o Embraer 145 da passarela na final curta pista 10, ok? Repassará em Itapuã, aguardando autorização para pouso no pátio do Graer, Guardião 01. Bono 041, no solo 33, liberou 121.9. 121.9. 2230, torre de controle. Prossiga. Ok, passando externo, checado, avistado, pista 10, está livre, pouso autorizado. Informação de tráfego à direita, temos um tráfego da Força Aérea, mantendo 1000 pés, um helicóptero da Polícia Militar, mantendo 500 pés de litoral, e à esquerda um Papa 28 Alfa, mantendo espera visual final pista 197, sem interferir na sua aproximação, pouso